Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós temos irmãos que estão nos assistindo pela internet e que sejam abençoados. Que não seja porque não veio aqui, que seja porque não pôde estar aqui. E que o Senhor te abençoe nessa noite com essa palavra. Apocalipse, capítulo 1. Há mais ou menos 15 anos atrás, o Senhor me permitiu ler um livro que abriu meu entendimento sobre o capítulo 2 de Apocalipse. E desse tempo para cá, nesses 15 anos, o Senhor tem me falado algumas coisas, mas eu não tinha sido impactado tanto quanto fui nesse último mês. Eu tenho pedido ao Senhor respostas de algumas coisas, e algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal, algumas coisas relacionadas ao ministério que Deus me deu, algumas coisas relacionadas à vida da igreja, e o Senhor trouxe uma série de respostas com essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. E eu fiquei me lembrando de 15 anos atrás, quando um irmão me deu esse livro. E eu guardei o livro, não li o livro, um dia, como o Senhor faz constantemente comigo. O Senhor me falou assim: leia aquele livro. E nesse último mês aconteceu a mesma coisa. Eu havia ganhado um livro de um amigo, e o Senhor me disse assim: leia esse livro agora. Ficou lá meses lá em casa, talvez uns 2 anos, e eu não li o livro. E aí o Senhor falou assim: agora pega aquele livro. E o Senhor reacendeu todas estas coisas. E eu estou tentando um contato com esse irmão, chama-se Délcio Meirelles, ele já esteve aqui, para ele vir ministrar a nós novamente. Mas eu quero compartilhar com você o que o Senhor está me relembrando, o que o Senhor está me ensinando, e vai ser bênção para a sua vida também, irmão. Feche os teus olhos, ore mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos aqui dentro desse pequeno auditório, mas nós já sabemos que existem pessoas em muitos lugares que estão recebendo essa palavra pela internet. Nós já sabemos, Senhor, que ao colocarmos à disposição esse áudio gravado, milhares, sem exagero, milhares de outras pessoas vão se alimentar dessa palavra. Mas nós queremos pedir ao Senhor é que muito mais do que ouvirmos uma palavra, que ela afete a nossa vida. Que ela, pelo poder do Espírito Santo, não pela persuasão ou eloquência do orador, mas pelo poder do Espírito Santo, que faz algo num lugar escondido no nosso espírito, que gera uma transformação completa. Que o Senhor, Espírito Santo, faça assim conosco. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Nessa manhã eu ministrei uma palavra, irmão, que eu gostaria que você baixasse no site durante a semana. Provavelmente terça-feira já vai estar à disposição de todos. E uma palavra sobre o que o Senhor pode fazer quando algo acontece na nossa vida que parece ser muito ruim. Eu estive lá no lugar, no dia seguinte da explosão na maratona de Boston, eu fui lá àquele lugar. E me coloquei em pé até onde podia ir, aquele espaço todo destruído, as cadeiras reviradas, tudo do jeito que estava, só uns técnicos, uns pesquisadores, uns investigadores, a polícia medindo, pesquisando, fazendo as coisas. E eu fiquei olhando aquele lugar e era um ambiente de desgraça, de destruição, coisa do inferno, aquela cena de tudo destruído. Fiquei imaginando o que deve ter sido para as pessoas que estavam ali na hora das coisas, porque uma coisa é aquilo tudo vazio, ainda que destruído e tendo esse sentimento ruim, outra coisa é o desespero das pessoas naquele lugar. E nesses dias, nessa viagem, o Senhor começou a falar muito comigo que não há nada, por mais terrível que possa parecer, que Deus não quer usar para nos tornar pessoas melhores. Algumas lutas, alguns problemas, talvez até briga, dificuldade, dívida, seja o que for, Deus usa todas estas coisas para nos tornar pessoas melhores. Não é que Deus fez isso. Deus não precisa usar de coisas das trevas para nos ensinar lição alguma, para fazer obra nenhuma conosco. A forma de Deus operar é outra. Mas quando o homem abre legalidades e o diabo pode agir, Deus intervém e ele pode transformar qualquer coisa em uma oportunidade sobrenatural de crescimento pessoal. É fácil essas coisas nos afetarem e nos deixarem para baixo. Mas se nós entendermos e nos posicionarmos, qualquer uma dessas coisas pode nos tornar uma pessoa melhor. Vale a pena você ouvir essa ministração. Eu queria sugerir que você ouvisse junto com duas outras ministrações que estão lá no site. Uma fala sobre o que Deus pensa acerca das tragédias. Está à disposição no site, tem um vídeo, tem um áudio. E uma outra também que vai fazer parte dessa ministração se chama O Magnificente. Vale a pena você se dedicar essa semana. Uma horinha que você parar, você vai ouvir essas ministrações e ser muito edificado. E eu quero ler com vocês o primeiro capítulo de Apocalipse. No versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. João escreveu isso há 2000 anos atrás. E ele disse: coisas que brevemente devem acontecer. Porque existem coisas aqui escritas que haveriam de acontecer logo naqueles dias, como existem coisas escritas aqui que ainda estão para acontecer. E ele diz assim: ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam as coisas que estão escritas aqui. É impressionante que, na verdade, o livro de Apocalipse sempre apresenta uma dificuldade. Para muitos, um temor. Eu não entendo esse livro. Eu não gosto desse livro. Eu nem quero falar. Meu Deus, não quero. E até pela produção cinematográfica, religiosa, americana, a gente assistiu aqueles filmes, né, que nenhum... Deixados para trás, né, Deixados para trás, uma série... E aquilo me punha medo. Eu ficava: meu Deus, é uma coisa assim. Não, fecha esse livro. Não quero saber nada disso. Não. E uma coisa interessante é que tudo que eu tenho lido sobre Apocalipse apresenta coisas questionáveis. Todos os autores apresentam algum esclarecimento ou alguma opinião, melhor dizendo, acerca de um ponto do livro de Apocalipse que ou gera uma polêmica, ou gera uma dificuldade de compreensão, ou gera uma incredulidade. Eu mesmo já ministrei algumas palavras. Existe lá no site, tem lá uma ministração chamada A Sexta Trombeta. Vale a pena você ouvir. E, na verdade, todas estas coisas que a gente pode ir ministrando ou que a gente pode ir lendo do livro do Apocalipse trazem revelações, mas trazem também algumas coisas ainda questionáveis, obscuras. E Pedro fala disso de uma forma assim tão linda. Pedro diz assim: retenha no coração, guarda a palavra dos profetas como uma estrela, ou como uma candeia, melhor, uma candeia iluminando no meio da escuridão. É pouquinha a luz, mas guarda essa luz. até que a estrela alva brilhe em vossos corações. Essa é a expressão de Pedro. E é uma expressão linda, porque ele vai dizendo assim, à medida que o sol vai chegando, à medida que Jesus vai se aproximando, a estrela alva anuncia a chegada dele. Assim como a estrela alva anuncia a chegada do sol. E quanto mais vai se aproximando o dia do sol raiar, a hora do sol raiar, mais claro fica as coisas. Então nem é que os irmãos lá atrás escreveram besteira. Alguns escrevem, eu não sei nem se são irmãos, mas a maioria dos irmãos mesmo, que foram movidos pelo Espírito Santo para escrever alguma coisa sobre o Apocalipse, mesmo que com as dificuldades de identificar na escuridão do tempo algumas coisas, sempre acrescentaram revelações. E nós estamos num tempo em que as coisas do Apocalipse estão mais claras ainda. Não dá para a gente ficar ainda discutindo aqui se o Papa é o anticristo. Não é por aí. Não dá para a gente ficar tentando adivinhar quem é o anticristo, mas já dá para a gente saber que o sistema dele está todo aí, prontinho. Interessante que eu ouvi uma pessoa nesses dias nos Estados Unidos dizendo assim, olha, aqui foi uma turbulência o negócio do homossexualismo. Foi um levante, foi uma coisa assim, passou. Foi aprovado, está todo mundo vivendo do mesmo jeito, está todo mundo caminhando, aquela crise passou, isso já se inseriu na vida cotidiana, já é o normal da... E ele estava dizendo isso em relação ao Brasil, falou assim, olha, vai acontecer a mesma coisa lá, tem essa coisa toda... Daqui a pouco isso também vai ser normal. E a dificuldade não é vencer essas coisas, a dificuldade é saber como nós vamos viver diante de todas estas coisas que são do tempo do fim. Como eu devo viver, Senhor? A questão não é qual linha doutrinária, qual linha teológica, qual ideologia, qual análise, o que eu creio, se eu sou isso, se eu sou aquilo, isso não interessa, porque isso não gerou fruto em lugar nenhum da vida, da história da igreja, nas discussões, nas questões. O que interessa aqui é como eu vou me posicionar diante de tudo que está acontecendo nestes dias do fim. Paulo, e João diz, bem-aventurado aquele que lê. Esse versículo Deus me chamou muita atenção, porque filho, você precisa ler, você precisa conhecer essas coisas, você precisa desmistificar o Apocalipse para que ele não seja essa coisa assim, catastrófica, apocalíptica, e da desgraça, da destruição, do fim do mundo. E você precisa ver o que eu deixei escrito aqui para que você viva bem nessa terra, nestes dias. Porque cada dia mais vão acontecer coisas terríveis. Estamos impactados pelo atentado em Boston. Isso não é nada. Tem muita coisa terrível para acontecer ainda, que vai nos deixar completamente sem forças. Terremotos, isso nem nos afeta mais. Você já viu isso? Tem notícia de terremoto? Teve terremoto na China esses dias? Teve? Nem sabia. Nem nos afeta mais, irmãos. E assim serão todas as demais coisas que estão previstas nesse livro. Parecem coisas assim terríveis que eu não quero nem ler, mas nós estamos vivendo essas coisas como sendo naturais aqui no dia a dia. O que importa é como eu e você vamos nos posicionar diante de tudo isso que está acontecendo, e a palavra do Senhor também no livro de Apocalipse nos revela como nós devemos nos posicionar. E são bem-aventurados, vão andar bem na aventura dessa terra aqueles que leem esse livro. Aqueles que ouvirem, e ler e ouvir aqui não é o ler e ouvir do nosso cotidiano internetiano, que a gente passa lá, já li, que a gente já ouvi. Não, é parar e buscar do Espírito Santo o que ele tem para mim aqui. E o capítulo 2 fala de 7 igrejas. Capítulo 2 e capítulo 3. 7 igrejas. E há 15 anos atrás, eu li um livro chamado A Ortodoxia da Igreja, de um irmão que se chama Watchman Nee. E esse livro me impactou. Quem me deu esse livro de presente foi um irmão queridíssimo, Walker, do ministério da revista Impacto, lá de Americana, lá de São Paulo, e aquilo mexeu comigo. Eu guardei o livro por um tempo, não li o livro, e um dia o Espírito Santo falou assim: leia esse livro hoje. E eu peguei o livro e aquilo me impactou. E agora, quase 15 anos depois, o Senhor vem me trazendo, me restaurando essas coisas como uma resposta a uma série de perguntas que eu fiz a Deus acerca da minha vida, do ministério e acerca da vida da igreja. E aqui nós vamos ver só 7 coisas tão simples. Eu não quero falar teologicamente, eu não quero estudar os originais, eu só quero destacar uma coisinha: o nome de cada igreja. Só isso, o nome de cada igreja. E ainda que a gente pudesse discutir o nome de cada igreja, e esse não é o objetivo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente só vai analisar o interessante do nome de cada igreja. Primeiro, estas 7 igrejas representam toda a história da igreja na terra. Estas 7 igrejas representam o todo da história da igreja na terra, desde a primeira até a última. E a primeira é Éfeso. E a palavra Éfeso diz respeito a relaxamento, a afastamento, a distanciamento. E ela revela o que aconteceu com a primeira igreja. A primeira igreja nasceu cheia de amor. A primeira igreja nasceu cheia de amor. E amavam uns aos outros, e dividiam o pão, e cuidavam um dos outros. Dizem os historiadores que as pessoas ficavam admiradas, porque pobre algum, enfermo algum, gente qualquer recebia atenção. Os mortos eram enterrados de qualquer jeito, não tinha a menor possibilidade de um pobre receber. Mas a igreja dava toda a cobertura. A igreja dividia o alimento, a igreja sustentava. Daí nasceu a igreja enterrar os mortos. Daí nasceu essa tradição. Em tantos lugares a gente vê um cemitério associado à vida da igreja, porque lá naquele tempo os mortos morriam, não tinha lugar para onde ser enterrado, era julgado em qualquer canto. A igreja começou a cuidar do vizinho, da vizinha, das coisas, e aquilo tudo gerava. Roma mesmo, o imperador, os romanos testemunhavam. Que coisa impressionante! O que era para o governo providenciar, essas pessoas, até mesmo sem condição, providenciam para os pobres. Havia amor, mas o amor foi se esfriando. E aqui, irmão, a gente pode até ficar lamentando, lamentando, lamentando que o amor se esfria. A gente às vezes lamenta o início das coisas, ou quando era no início era assim, ou quando meu marido era assim, ou minha esposa no início era assim, ou nossa amizade no início era assim, ou na igreja no início era assim. A gente começa a lamentar um monte de coisa, isso não leva a lugar nenhum. A gente só precisa entender: é assim. Pode ser o fogo que for, a tendência dele é se apagar. Pode ser o objeto mais caro e de mais qualidade com o tempo, a tendência dele é deteriorar-se. Nós estamos na vida terrena e é assim, as coisas se estragam. É o fogo, é a roupa, é o relacionamento, é o amor. Só não vão se estragar se houver investimento. Hoje o irmão Fernando trouxe um par de alianças que parecia de dois jovens, novinhos, parecia de recém-casados, brilhando, brilhando, brilhando. Eu perguntei para ele: irmão Fernando, por que essas alianças estão brilhando desse jeito? Eu queria saber se ele tinha parado para polir. Ele parou não só para polir, mas para fazer novas alianças, lindas. Porque com o passar do tempo, elas se enfeiam, ficam foscas, a menos que eu me esforce e vou lá, ó. Sabe Kaol? Já usou Kaol? Algum marido já usou Kaol aqui? Algum marido está usando Kaol aí? Ó, se não usar Kaol, irmão, vai ficando feio mesmo. Então tem hora que a gente precisa parar. Não, agora é hora de passar Kaol nisso aqui. Eu tenho que renovar. E a primeira igreja, a igreja de Éfeso, expressa exatamente isso. O amor foi se esfriando, foi acabando, houve um distanciamento, e entra na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E a palavra Esmirna significa mirra. E mirra é um óleo precioso que você extrai esmagando a casca da árvore. E ela representa o que aconteceu com a igreja naqueles anos. A igreja foi completamente esmagada pelo Império Romano. Os cristãos perseguidos, Roma foi cabalmente destruída. Uma história terrível, não havia mais a menor possibilidade de vida naquele lugar. Conta os historiadores que foi a maior desgraça que já se viu e nunca mais houve numa cidade, numa sociedade, num povo. É a história da igreja. Terceira igreja, Pérgamo. A palavra Pérgamo significa eis o casamento. Que coisa engraçada, meu Deus. Que coincidência. Depois destas duas primeiras estações, o que aconteceu foi mesmo um casamento entre a igreja e o Império Romano. Constantino veio e os cristãos pararam de ser perseguidos e, pelo contrário, agora a igreja fazia parte do Império Romano. Um casamento. Terceira, quarta igreja, a igreja de Tiatira. Tiatira é uma palavra que significa incenso contínuo, que só essa expressão revela o que se tornou a igreja. Uma liturgia, um procedimento de dogmas, de regras, de coisas que pode ser expresso por incenso contínuo. Na verdade, é mais a queima de um pavio do que de qualquer outra coisa. Quinta igreja, Sardes. A igreja de Sardes, ou melhor, o nome, a palavra Sardes, representa reforma. 1500, 1550, o que aconteceu na história da igreja? Deus usou um homem chamado Martinho Lutero para fazer uma reforma. Oh, que coincidência! Oh, está dando certo. É isso mesmo, irmão. Deus revelou, através de Jesus, a João, para que os seus servos soubessem o que fazer quando as coisas dos últimos tempos acontecessem. E a reforma que nós vimos foi uma reforma litúrgica. Embora Deus tenha operado poderosamente, nós não sobreviveríamos se não tivesse acontecido aquela reforma, ela ainda não alcançou tudo que precisava alcançar. Mas a reforma era para quê? Para que se faz uma reforma? Por que se faz uma reforma? Porque algo está velho, foi se acabando e precisa ser restaurado. O que é que Deus queria fazer com uma reforma na vida da igreja? Restaurar o quê? Amor. E a sexta igreja se chama Filadélfia. E Filadélfia é uma palavra que significa amor fraternal. Na história da igreja, é normal que comece bem, que venha perseguição, que aconteçam coisas que nos distanciam do propósito do Senhor, que a gente se envolva com o sistema quase que como um casamento, que o Senhor intervenha para renovar, para trazer reforma. E o objetivo do Senhor é sempre restaurar amor. Esse é o alvo do Senhor, Filadélfia. Vale a pena você ler durante a semana, quantas vezes você puder ler, o que o Senhor diz a respeito de cada igreja. Porque não é esse o objetivo hoje aqui, nós entrarmos nos detalhes de cada igreja. Mas como Deus fala de Filadélfia? Como Deus quer que eu e você sejamos? Filadélfia. E Filadélfia significa amor fraternal. A última igreja, se é a última, é a última igreja dos tempos. Se é a última igreja dos tempos, e se nós estivermos vivendo os últimos dias dos últimos tempos, essa é a igreja de hoje. E Deus deixa alguns detalhes que não nos deixam dúvida. Laodiceia é uma palavra que significa opinião do povo. Laos, povo, diceia, o que foi dito, opinião. Irmão, ninguém aqui tem dúvida de que a sociedade hoje vive uma era da opinião própria. Ninguém tem dúvida. A mãe vai ao médico, a mulher vai ao médico, e eu não estou citando o homem porque o homem é melhor, é só porque o homem não gosta de ir ao médico. A mulher vai ao médico, e o médico diz alguma coisa, e ela diz assim: mas eu vou procurar na internet. Fulano disse: mas eu vou procurar na internet. O remédio indicado é esse: mas eu vou procurar na internet. Ciclano falou aquilo: mas eu vou pesquisar na internet. Todo mundo entra para saber. É mesmo? Eu vou olhar na internet. Aconteceu? É, publicou lá. Pôs no Face. Eu vou olhar. Irmão, não tem um aqui que não tenha vivido isso. Eu vou olhar na internet. E olha, o Jornal Nacional, eles dizem alguma coisa lá, o Brasil inteiro absorve como verdade. Porque nós já sabemos. Não, foi dito no Jornal Nacional. Falaram no Jornal Nacional. Acabou. Se falou no Jornal Nacional, é verdade. Nós estávamos lá em Israel e a CNN estava falando ao vivo lá, bomba sobre Jerusalém. Não tinha bomba nenhuma sobre Jerusalém. E aí eles pegavam vídeos que mostravam uns mísseis cortando o ar. Nem sei que céu que era aquele, mas na montagem parecia ser aquilo. Então, os irmãos que estavam liderando a caravana em que eu estava, disseram: por favor, liguem para os seus familiares, porque os familiares ligaram para a liderança da caravana, estão exigindo que a gente volte agora, porque a notícia saiu no Brasil, estão desesperados, porque é um momento de guerra aqui. Liguem para os seus familiares para dizer que não tem nada disso acontecendo aqui. Deu no Jornal Nacional, é verdade. A gente toma como sendo absolutamente verdade, e agora a gente tem isso. Deu na internet. Eu já li, já vi tudo, já pesquisei tudo. E agora a gente tem um lastro de que ali estão as coisas de toda a ciência, todo o conhecimento da mente humana. Isso redunda em quê? Eu tenho a minha opinião. Indiretamente, isso está afetando o jeito de sermos próximos, de sermos indivíduos numa sociedade. Porque agora, como no jardim do Éden, eu e você temos o conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Eu posso pegar ali agora meu iPad, que eu estou, até aqui, ó, que eu estou me disciplinando para ir colocando de stand-by, porque tudo que eu preciso tem aqui, olha. Eu não preciso me preocupar nada. Qualquer coisa que eu precisar consultar, eu consulto aqui. Eu pego minha Bíblia, eu aperto o dedo numa palavra, ele abre uma enciclopédia inteira. Poxa, eu tenho poder, eu posso tudo. Indiretamente, isso está afetando cada um de nós. E nós temos a convicção de que eu tenho a opinião. E se eu não souber, eu entro aqui, eu posso saber na hora. Houve um documentário falando sobre algumas tecnologias que estão para chegar. E eles mostraram parece um pequeno relógio que você de pendura aqui no pescoço e fica como um acessório, uma joia, alguma coisa, e que aquilo capta automaticamente o que existe de informação a respeito da pessoa ou do lugar que está à sua frente. Então eu não tenho que entrar na internet. Eu chego aqui e esse aparelhinho aqui capta a imagem do Tiago e já rastreia, esse é o Tiago, aí já traz toda a ficha do Tiago. E eles mostraram um outro aparelhinho, que é uma pequena lentezinha que fica aqui em frente, que você vê tudo. Então falou assim: ah, você é o Tiago, né? E aí, Tiago, como é que está o negócio lá do imóvel? Já viu, vi o contrato, sabe tudo, eu sei tudo do Tiago. Cada dia mais, o anticristo, ainda que seja verdade que será uma pessoa levantada, ele é um sistema que já está aí. Eu não preciso de ninguém eu me salvo, eu tenho a informação. Eu, como Adão e Eva, não preciso de Deus. Eu já conheço o bem e o mal. E o senhor está falando de igreja? O senhor não está falando da estrutura religiosa. O senhor está falando do povo. E nós somos esse povo que agora é Laodiceia. Tem a opinião própria. Eu não preciso me submeter, eu não preciso andar junto, eu não preciso, eu tenho o meu jeito, eu não concordo, eu penso assim, eu acho isso, eu não quero, não interfira, não. E mesmo que de uma forma muito polida, linda, ei irmão, não vai, paz do Senhor. Cada um tem a sua vida. Isso impossibilita a vida do corpo, que é uma vida de renúncia, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então a última igreja que vem depois de Filadélfia é o que nós estamos vivendo em toda a sociedade. O que é que o Senhor quer de nós nesse tempo? Não precisamos de outra palavra, senão Filadélfia. Que desafio para um pastor, para um líder. Que desafio para nós, homens. Mulher, é mais fácil trocar informações, dar beijinho, saber o que tem na bolsa da outra. E a mulher tem mais essa sensibilidade, mas os homens são mais... Homem não chora. Que dificuldade para um homem compartilhar sentimentos. Que desafio para nós. Que aventura entrar por essa trilha. Mas João diz, você será bem-aventurado. Porque se você não entrar por essa trilha, vai fracassar nesse tempo. Laodiceia, você se acha rica, de vestes gloriosas, você se acha poderosa, mas você é pobre, cega e nua. Alguns anos atrás, uma pessoa estava distribuindo meus CDs. E ele montou um stand. Eu deveria falar assim, não vou falar aonde. Mas por que que eu deveria falar, não vou falar aonde? Porque é assim que a gente age, a gente não consegue falar as coisas que tem que falar para sermos politicamente corretos. Mas eu entrei naquela feira chamada Expo Cristã e eu andava por aqueles stands e o meu espírito revolvia-se. Meu estômago embrulhava. Falei assim, Deus do céu, que coisa nojenta. Venda, venda, venda, venda, venda, venda, venda, venda, venda, venda, promoção, autopromoção, promoção. Falei assim, Senhor, se depender de mim, eu nunca mais ponho os pés aqui. Até hoje eu consegui manter isso. Não sei se eu vou cair e errar. Mas até hoje eu consigo manter isso. E eu fiquei olhando os seminários. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Como administrar isso? Como ampliar isso? Como multiplicar isso? Como fazer? Meu Deus do céu, eu não quero isso para a minha vida. Porque a vida da igreja não é ser poderosa, rica e cheia de coisas. Mas aí o Senhor, então eu vou te fazer andar pelo outro caminho, filho. Você quer? Quero, Senhor. Ele é apertado e estreito. Ah, Senhor... E aí de vez em quando vem aquelas visões assim, eu falo assim, meu Deus do céu, aonde que já era para estar? Não era para ser grande, rica e poderosa já, Senhor? Não, filho, não é desse jeito mundano. Então o Senhor diz a Laodiceia, eu quero que venha a mim e compre colírio para os vossos olhos. Eu vou te fazer enxergar corretamente esta vida nestes dias. Eu quero que você venha para mim e compre ouro puro. Porque eu vou te mostrar o que é a verdadeira riqueza. Quem vai ser rico de verdade nesses últimos dias? E eu quero que você venha para mim e compre roupas brancas. Porque eu vou te mostrar qual vai ser a diferença de alguém que anda com roupas vistosas, maravilhosas, mas sujas. E alguém que anda com vestes brancas, um caráter como o de Jesus, uma vida como a de Jesus. E o Senhor falou comigo: filho, sabe o que você precisa? Você precisa ser cada dia mais Filadélfia. Só isso. Porque todas as outras estruturas, todas as outras coisas, todas as outras construções, todas as outras conquistas, nada disso resolve. Vai te levar a ser Laodiceia. Porque a sociedade já é Laodiceia. As pessoas já são Laodiceias. Só não serão Laodiceias quem faz parte de uma igreja que leva um nome chamado Filadélfia. E você sabe que eu não estou falando do título da placa da igreja. Senhor, esse é um caminho que eu nunca me aventurei por ele. Eu tenho tanta coisa para fazer. Cada dia o nosso tempo é mais curto. Cada dia a gente tem mais recurso tecnológico, mas cada dia a gente tem mais tarefa e menos tempo e menos relacionamento. Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Melhor ainda, o que é para eu fazer? Como é que eu vou gastar minha vida de forma que eu expresse o amor, que eu viva o amor, que eu sirva meus irmãos, que eu abandone tudo, abra mão de tudo para estar lá na célula e ter mais comunhão com aquelas pessoas? Mas é só um grupinho pequeno, eu queria uma igreja grande, que tenha um evento, que tenha aquilo, que tenha aquilo. Meu filho, esse é o caminho. Eu quero inverter, aonde for necessário, as prioridades da minha vida. Eu quero fortalecer, aonde for possível, as prioridades da minha vida. Eu quero ter mais tempo com o Senhor. Eu quero ter mais tempo na presença do Senhor. Eu quero servir mais os irmãos. Eu quero ir para a cruz, tomar a cruz. Porque se eu não tomar a cruz, eu não posso ser discípulo de Jesus. E tomar a cruz não é sofrer as agruras dessa vida. Tomar a cruz é renúncia. Eu quero renunciar. Eu quero uma vida de renúncia, de serviço, de amor, de ajudar mais as pessoas, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o meu próximo como a mim mesmo. Então diz respeito a amar a mim também. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Eu estava esses dias nos Estados Unidos e eu tinha um dia livre. E eu tenho um amigo chamado Dilson. Há mais de 15 anos, é meu amigo nos Estados Unidos. Sempre que eu vou para Boston, eu fico, a maioria das vezes, hospedado na casa dele. Dessa vez eu estava hospedado na casa dele. São irmãos queridos, ele e a sua esposa, Obed, que me recebem como um filho e me cuidam, me honram, e é tão bom estar ali. E ele disse: não, pastor, amanhã eu preciso ir no hospital. Eu preciso ir no médico, tem uns exames para fazer. E aí me veio na mente assim: acho que eu podia levá-lo, né? Uma viagem numa outra cidadezinha perto. E eu disse: mas é o meu dia livre, é o dia que eu vou precisar fazer algumas coisas, aproveitar o dia para fazer algumas coisas aqui. Ah, e tem mais, ele já falou que ele vai de carro, ele tem toda a condição, ele não tem... Aí o senhor falou comigo assim: começa a exercitar, leva ele. Nosso dia a dia a gente não tem tempo. Nós temos tantas coisas a fazer. Perguntar um irmão aqui: irmão, você quer falar comigo? Quer? Quando você pode? Ah, eu não posso. De dia eu não posso, de noite eu não posso, Ah, pastor, meia hora antes do culto, pode? Porque todos nós estamos sem tempo. E qual é a igreja que o Senhor está nos chamando a ser? A igreja chamada Filadélfia. Essa não é uma decisão do pastor. Não é a diretoria da igreja. Isso não é um movimento evangélico, da bancada evangélica. Não, isso é uma decisão pessoal. Eu quero estar naquele culto com meus irmãos. Eu quero estar na casa dos meus irmãos. Eu quero ligar para o meu irmão. Eu quero ir lá no hospital com ele. Eu quero estar com aquela pessoa. Eu quero ir servir minha vizinha. Meu vizinho, eu quero fazer questão de ir lá e dar algo que ele não tem, porque não tem nem dentro da igreja, muito menos no mundo, que é atenção, abraço, servir, doar. Eu quero amar mais. E João revela o padrão de Deus, porque Deus amou de tal forma que deu. Eu quero dar, mas eu vou ficar sem isso. Eu sonhei com isso a vida inteira, é meu tempo, é meu dinheiro, é meu, mas eu quero dar. É uma decisão pessoal. Embora o Senhor esteja falando da igreja, Ele não está falando da igreja chamada tal, Ele está falando dos seus filhos. Filho, se você não for Filadélfia, você será Laodiceia. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar nesse momento, irmão. Todas as vezes que a gente pede o Senhor para falar conosco, Ele responde. E eu quero dizer a você, como pastor, como alguém que Deus deu uma palavra para falar nessa noite, eu quero dizer a você que é impossível nós vivermos esse tempo do jeito que estamos correndo, como o mundo corre. É impossível, irmão, nós não termos tempo para estarmos juntos. Nós vamos ser engolidos por esse sistema. Não interessa que dia Jesus volta, se a igreja sobe antes, no meio ou depois. Não interessa mesmo o que você pensa disso, daquilo, daquilo outro. Interessa que eu tenho, pela luz crescente da palavra nesses dias, como ver o que o Senhor está revelando sobre a igreja. É impossível alguém em sã consciência criar polêmica sobre as sete igrejas. Não existe outra coisa para se pensar a não ser a palavra Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia. Mas, Senhor, é um caminho que eu não dou conta de me aventurar por ele. Eu tenho tantas coisas na mente, na alma, na agenda, no dia a dia, preocupações, necessidades. Mas eu não quero mais viver assim. Eu não quero ser a igreja rica que tem a doutrina certa sobre o Apocalipse. Eu quero ser aquela pessoa que optou por uma vida diferente desse mundo. Eu não quero correr atrás da próxima tecnologia, eu não quero correr atrás de mais conquistas, eu não quero correr atrás do que minha alma pede, do que a moda, a tendência. Eu quero exatamente me esvaziar, voltar atrás, diminuir o ritmo. Eu quero exatamente desobstruir as coisas, aliviar o navio, jogando fora as cargas, os trambolhos, as coisas que a gente vai acumulando sem ver. E eu quero nessa semana ir num ritmo menor. Eu quero desligar mais a televisão, porque a televisão só agita, só excita a correria, mais coisas, mais tecnologia, mais perversidade. E tudo ficou normal, violência. Eu quero mais tempo na presença do Senhor. Eu quero me assentar, ouvir uma música e me acabar de chorar. Eu quero chorar. Eu quero chorar. Chorar é terapêutico, chorar é de Deus. Eu quero chorar porque eu estou cansado de chorar por tristeza, por angústia, por dor. Eu quero chorar simplesmente pela visitação do Espírito Santo. Eu quero ter a certeza de que as coisas que me afligem já estão nas mãos do Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que me aflige. Eu não vou correr atrás. Eu vou é para a tua presença. E eu quero ouvir a tua voz. E eu estou pedindo ao Senhor, e o Senhor está me respondendo, irmão. Estou pedindo ao Senhor, me toma pela mão. E tem momento que o Senhor me vê indo fazer alguma coisa, e o Espírito Santo vem e fala assim: filho, lembra daquilo. E já teve dia como hoje que eu me lembrei do que era para fazer, de como era para fazer, do que era para priorizar. E no meio do caminho eu fui atropelado por outra ideia, por outra atividade. E daí a pouco eu pensei assim: o que eu estava indo mesmo fazer? Oh, já me esqueci. Oh. E aí o Espírito Santo veio e falou assim: eu te lembro, filho. Irmão, não foi uma cena mística. Foi um pensamento na minha mente, simples. Que eu poderia dizer que era só um pensamento da minha mente, mas era o Espírito Santo: filho, eu te lembro, você ia fazer isso. Obrigado, Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu vou mudar um pouco o meu ritmo. Eu uso a internet para tanta coisa. Eu vou guardar esse iPad aqui, olha. E eu vou passar uns dias pegando uma Bíblia nova que eu tenho, sem nenhuma anotação, e tudo que eu for buscar do Senhor vai ser com essa Bíblia sem anotação. E, consequentemente, eu deixei de responder um monte de e-mails, já não entrei mais em nada do que também era, parecia importante, lá no Facebook, na internet, no Twitter. E eu falei, Senhor, eu vou fazer uma experiência. E ao final de 15 dias, o Senhor me trouxe umas respostas. O Senhor me trouxe umas experiências. E falou comigo assim, você acredita que isso veio por causa do seu propósito? A internet vai ser útil para nós em muitas coisas, irmão. A tecnologia que nós temos à disposição hoje vai ser útil para muita coisa. Eu e você não precisamos gerar uma guerra contra isso. Mas nós estamos exatamente numa fase em que a gente não sabe administrar. E que o inimigo está roubando nosso tempo, roubando nossa vida, a correria, os cuidados, as preocupações com dinheiro, com contas a pagar, com isso, com aquilo. Senhor, eu quero entrar numa dimensão de Filadélfia. Eu quero ver o Senhor agindo de uma forma sobrenatural à medida que eu vou abandonando o ritmo desta vida terrena. Senhor, eu peço que os livre do mundo, não que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Eu convido você a orar ao Senhor e nesse momento declarar a Ele, Senhor, eu quero uma palavra do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, uma direção do Senhor. Eu quero que isso aconteça comigo. O Teu Espírito me falar, filho, vai por aqui. E se o Senhor tem falado e eu não ouço essa voz, eu acho que isso é uma coisa esquisita da minha mente, eu quero que o Senhor insista comigo. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero amar, cultuar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu quero cultuar ao Senhor nos momentos em que a gente decide estar juntos no templo ou no auditório, melhor dizendo. Mas eu quero adorar o Senhor também no meu tempo pessoal particular. Se nós buscarmos ao Senhor cada manhã, cada dia, Ele vai falar conosco. Ele vai renovar as forças. Ele vai nos conduzir. Ele disse a Daniel, meu filho, não se preocupe. Miguel vai guardar o meu povo. Há um anjo, um príncipe da terra, príncipe dos filhos de Deus, Miguel, que foi enviado para nos servir. E eu e você precisamos acreditar mais no que Deus disse e declarou a nosso respeito. Filho, eu envio anjos que estão prontos para servir os que hão de herdar a vida eterna. Eu envio anjos para te servir. Não corra atrás das coisas, filho. Eu ponho anjos a teu serviço. Filho, eu ouço a tua voz, eu respondo. Meu espírito vai te conduzir a toda a verdade. Filho, eu vou fazer coisas sobrenaturais, mas deleta, desliga os recursos que você tem. Opta por completa dependência de mim. E eu vou te levar a amar mais as pessoas, a amar mais o próximo, a amar mais até quem você não sabe amar. Pergunta ao Senhor quais são as mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Quais são as alterações que Ele quer gerar na sua agenda, no seu dia a dia? Pergunta ao Senhor. Eu não quero viver, Senhor, cegamente o ritmo dessa vida de Laodiceia. Eu quero quero ser Filadélfia. Se você pode orar assim e dizer isso a Ele de todo o seu coração, custe o que custar, eu convido você a ficar de pé. Proclamar fisicamente: eu quero viver isso. É um caminho tão difícil, é uma trilha tão fechada, impossível de ser aventurada, mas eu decido me aventurar nela. E diz a palavra do Senhor que eu serei bem-aventurado, guardando as coisas deste livro. E eu quero guardar isso, Senhor. Sete igrejas que revelam a história e que deixam claro, sem dúvida alguma, da forma mais simples possível, que o que o Senhor quer, depois da reforma, é Filadélfia. E que essa reforma não é alcançada apenas na liturgia. E que se eu não entrar por ela, eu serei Laodiceia, apenas alguém com opinião própria. E eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo, Senhor. Se você tem liberdade de orar com alguém perto de você, que talvez esteja caminhando com você e que sabe das expectativas, que compartilha algo com o Senhor, pode ficar junto dele, junto dela. E levante a sua voz e interceda nesse momento por cada um de nós, por nós como igreja local. Interceda por sua vida, sua família. Peça ao Senhor, Espírito Santo: eu quero me render aos teus pés.